Muita gente aponta o dedo, fala sem pensar. Diz que é birra, que é manha, que é só provocar. Mas não vê o que eu carrego dentro do meu ser. O mundo barulhento demais pra entender. Cada luz, cada som, tudo pode machucar. E às vezes o meu jeito é só pra me acalmar. Não é desrespeito, não é má intenção. Sou apenas um autista, não sou doente. É só minha forma de pedir compreensão. Por trás de uma crise tem um coração. Tem uma alma lutando na tua contramão. Não é desculpa, é a minha condição. Eu só preciso de amor e aceitação. Sou apenas um autista, não sou doente. Sou especial pra quem entende. Se você me olhar com mais empatia, vai ver que minha luta é de todo dia. E que o que parece um mau comportamento é só um pedido por menos tormento. Autista não doente, é especial para quem entende. Me dá sua calma, seu tempo, seu colo. Não me rotule, decole, me entenda. O seu respeito vale mais que o ouro. E pode mudar tudo aqui dentro. Por trás de uma crise tem um coração. Tem uma alma lutando na contramão. Não é desculpa, é a minha condição. Eu só preciso de amor e ser. Na próxima estende escutar. O silêncio também pode gritar. E quem tem um mundo só seu pra viver, só quer um espaço pra florescer. Sou apenas um autista, não sou doente. Sou especial pra quem entende. Se você me olhar com mais empatia, autista não doente, especial para quem entende. Autista não doente, especial para quem entende.